sentir-me salvo e ter a certeza da redenção de todos os pecados, de cada transgressão. O Senhor me mostrou um erro, uma ferida que ficou aberta, uma palavra que fincou num coração, uma semente que brotou em maldição.